Você está ouvindo a Rádio Cidade da Filha, 930 AM, 20 kW de potência. Acesse cidadecacia.com.br e ouça também nossa programação na internet. Rádio Cidade da Filha, do seu jeito. É hora de economizar todo dia e toda hora. Com o aplicativo Mais Vantajão, rende muito mais. Dá para encher o carrinho sem esvaziar o bolso. Tá imperdível. Super Vantajão, o maior e melhor perto de você. No Santa Fé, Diamantino, Parque Oasis, Esplanada e no Colina do Sol. Aproveita! Na Cidade de Caxias, a oração da manhã. Aqui na programação da Rádio Cidade, 9h57, nós já temos 57 minutos e a temperatura está marcando 14 graus, hein? Cidade 82%. Estamos aqui em nome de Trilegal, terçamente 40 anos de estado, sua vida muito mais Trilegal. Gente, vou tocar uma música agora para você, depois está seguindo aí o padre Ezequiel Dalpozo com a oração e a mensagem da manhã, pelas músicas maravilhosas. Daqui a pouco a gente volta. Tomou uma aguinha, a gente volta rapidinho, não troca de estação, tá? Vou ficar com vocês até o meio-dia, aqui na programação mais eclética do tempo. Você está ouvindo a Rádio Cidade da Filha, 930 AM, 20 kW de potência. Acesse cidadecacia.com.br e ouça também nossa programação na internet. Rádio Cidade da Filha, no seu jeito. Bateria Becker, qualidade e melhor preço da cidade. Representante bateria Moura, Zeta, parcelando de até 10 vezes a sua bateria Moura, faltou bateria? Ligue-nos. Vamos para você. WhatsApp 981533380. Bateria Becker, Avenida Bom Pastor, 1970, bairro Kaiser, em frente ao Nelson Veículos. Fone 35378942. Baterias Becker e baterias Moura. É muito mais bateria. Você pensa, hein? 9h08, estamos aqui em nome de Bateria Becker, qualidade para a preço da cidade, representante de baterias Moura e Zeta. É, parcelamos em 10 vezes com a bateria Moura, tá bom? Faltou bateria? Pode ligar, tá? 981538380. Bateria Becker, Avenida Bom Pastor, 1970, no Caixa, em frente ao Nelson Veículos, tá? 35378942. Bateria Becker e bateria Moura é muito mais bateria. Sexta-feira, né? Será mais um dia de sol e aparecerá em todo o estado do Rio Grande do Sul, dentro desse espaço.